Obter informações sobre o projeto de construção do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte e estabelecer um diálogo sobre o tema com o governo estadual, de modo a garantir a segurança jurídica da obra e de responder aos questionamentos que têm sido apresentados à instituição pela sociedade. Esses foram os objetivos da reunião entre o Ministério Público de Minas Gerais e integrantes do governo de Minas, realizada no último dia 15 de outubro, na Procuradoria-Geral de Justiça, em Belo Horizonte. O projeto do Rodoanel faz parte do acordo bilionário fechado entre o governo do Estado e a Vale para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em janeiro de 2019. O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, e o subsecretário de Transportes e Mobilidade, Gabriel Fajardo, apresentaram detalhes do projeto e esclareceram dúvidas apresentadas pelos representantes do Ministério Público. O Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional, Carlos André Mariani Bittencourt, falou sobre a importância do encontro com representantes do governo do Estado. Destacar a importância da reunião, já que a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Infraestrutura trouxeram várias informações relevantes, inclusive com relação ao traçado, que já é de conhecimento público. E acredito que esse diálogo agora, a partir desse momento, vai abreviar também, né, questionamentos e soluções, seja na área da defesa do meio ambiente, seja na questão do modelo da parceria público-privada. O coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, CAOMA, promotor de justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto, ressaltou que o projeto é prioritário para o Estado e que a interlocução traz segurança jurídica para a realização da obra. A reunião foi muito importante, de alinhamento e troca de informações importantíssimas para um projeto que ele é prioritário para o Estado, mas que traz repercussões ambientais. Então, a nossa área de meio ambiente, preocupada com as questões afetas ao meio ambiente, veio buscar esse alinhamento para que possamos trabalhar na segurança jurídica do projeto, caminhar, mas com as preocupações ambientais. O Ministério Público de Minas Gerais solicitou uma nova reunião, dessa vez com a consultoria ambiental do projeto, para que os estudos sejam unificados e para obter informações necessárias à garantia da proteção da sociedade. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse www.mpmg.mp.br. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra. Thank you.